Opa! E aí, meu? E aí, Beleza? viadinho? Opa, olha só quem chegou aqui, que bonito! Depois de 2 meses e eu no blog, primeira vez que eu converso com o chefe. Como é que você vai, chefinho? Tudo bom com você? Chefinho, não, senhor chefinho pra você. Querendo botar moral. Tem que aguentar isso ainda. Não, ele fala senhor chefinho pra você em cima de uma cadeira de plástico alisando o tigre que ele tem. Você viu a foto que ele tirou com o tigre, né, Evandro? Eu vi se cagando de medo do tigre. E ela que tá. Meu áudio bom? Vocês estão ouvindo direito tudo que eu falo? Estou. Não sei se é um defeito, mas a voz tá saindo meio enviadada. Vou tentar arrumar aí. Não, A você tá cara do entendendo? Ela Evandro tá em nessa foto. casa. Ah, tem que trocar por aquela que ele tá com um sorrisinho maroto. Troca aí, O Evandro. Dias gosta das minhas fotos. Muito boa. É, tem isso. Aí, em vez de sumir que nem eu, ela preferia dizer que não tá mais. Aí não Exatamente. fica na responsabilidade. Pessoa com umbridade, né, franguinho? Ah, vai se fuder, seu medinho. Caralho, é tão É legal engraçado um zoar cara com ele essa por voz áudio. chamando alguém de merdinha, né? Cala a Caramba. boca, você também, sua viadinha de merda. Tá viva aí, Jess? Não. Reage, porra, reage. Emoção, caralho. Vai se fuder, cara. É uma emoção, é o ódio, é o É desprezo. o ódio. Se fuder. Eu vou pagar uma professora particular pra você. Aonde você mora? No cu da tua mãe. Oi! Caralho, Jess! É, franguinho, olha o que você desejou pro seu chat, você tem certeza, cara? Cara, você é muito violenta, sabia? Ai, tá bom, meu Deus, sensível. Não é que eu sou sensível, é que eu gosto de ser tratado com respeito, entendeu? Principalmente pros meus Tu escravos. veio pro lugar errado, então, velho. Tem que ir numa festinha infantil pra ser tratado com respeito. Eu tô me rindo aqui. Que é? Nada, nada, pelo amor de Deus, nada. Vou fazer um. Pelo amor de Deus. Vadios e vadias que acessam o MRDI, se é que vocês existem. Hoje estamos começando mais um pod merda, podcast mais sem graça, sem originalidade, sem conteúdo da internet. E aqui na mesa hoje estamos o Evandro Louco. Aí. Aqui na mesa estamos. Cala a boca, vadia! Evandro. Aí, Não beleza? abriu essa porra. Tá, e temos também o Garibilbo Bolseta. Olá. Temos a sempre educada e polida Jess. Oi. A É linda rimado Marisa também, né? Careto. É linda assim olhar as fotos, né? E o Arthur Lanzarim. Agora é que você fala, Pandora. Buongiorno. A pessoa tá ouvindo à noite, né? Bom Francês. dia. É o Ó, Lanzarim. é bom que o nosso público saiba que de agora em diante você tem uma cota de tempo de falar. Se você não atingir a cota, a gente te corta. Porque as suas participações costumam ser insignificantes. Então. A gente quer mudar isso, entendeu? Entendo. Quer que participe mais? Entendo. Ai, É que o cara. frango ele precisa dar esporro na hora do podcast pra se sentir homem, né? É, Ele ainda não tem exato. o pau grande o suficiente pra isso, aí precisa. É, mas isso é muito. Ô, Garibi, você corta isso na edição, por favor, tá? Ah, não, não. Não A corta, zoação porque aqui, a ele deixa as zoação que você. briguinhas dele. Deixa isso por último. A zoação Conversa mais entra no. Bom, se vocês me deixarem continuar, eu gostaria de começar a apresentar essa merda. Então vai. Por favor. Fica à vontade. Bom, hoje o tema é os filmes indicados ao Oscar e Que também nós que nós vimos, porque como nós somos incompetentes e inúteis, a gente não viu. Fale por si, velho, pelo amor. Cala a boca, Luciano. Essa música é uma homenagem a todas as exóticas gordas do Brasil e do mundo. Então é assim, quem souber assobiar, assobia. Quem não souber, vai na palma da Bom, o primeiro filme que a gente vai comentar é O Lado Bom da Vida. Alguém aqui assistiu essa merda? Eu vi. Eu assisti. São mulheres. É porque pior que é filme de mulherzinha mesmo, né? É muito. Conta, eu não assisti merda. Então, o Lado Bom da Vida, ele, na verdade, é a história de de duas pessoas que têm bipolaridade e as duas pessoas têm algum trauma amoroso. Tipo, a mulher, o marido morreu e o cara, ele acabou batendo no amante da mulher dele e a mulher abandonou dele. Então, a história é sobre essas duas pessoas que têm o mesmo problema se relacionando e tentando se ajudar. E é um filme, assim, bem alto astral, ao contrário do que parece, porque é uma situação super fodida. Tem cenas, assim, que são super emocionantes mesmo. E o legal desse filme, inclusive, é ver que o Robert De Niro ainda sabe atuar, porque uma das cenas mais emocionantes do filme é uma declaração que ele faz pro filho dele, né? Oi? Eu fui ver por causa dele o filme, porque tinha tava com 8 pontos no IMDb, eu falei, porra, não deve ser tão ruim, aí eu fui ver. Nada, mas esse filme ele fez super sucesso, né? Assim, todo mundo gostou. Mas esse filme é uma comédia romântica, como parece, ou...? Ele é uma dramédia, ele é drama e comédia. Bom, na verdade é isso mesmo, a classificação, né? Não sei se é a classificação oficial, mas é o que o povo fala. E é inclusive o único filme dos indicados ao Oscar que tem indicação a melhor ator e melhor atriz. É, fala quais são as indicações. Então, a gente quer falar agora. Pode falar, Mari. Fala aí, Jess, as indicações. Ah, calma, deixa eu ver, eu nem sei. Tá na pauta. eu tô muito lendo a pauta agora. Melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro adaptado. O que é roteiro adaptado? É um roteiro que é adaptado. Não, livro, por favor. Né? Sei, é adaptação. É de livro? Uhum. Eu não faço ideia, mas deve ser, né? Então, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, é isso. Agora eu vou ver. Quem é Jack Weaver? Você lembra dela no filme, Jess? Eu não. Deixa eu procurar no Google. Não faço ideia, cara. Mas o melhor ator coadjuvante é o De Niro, que é super merecido, inclusive eu acho que ele pode ganhar. Ah, ela fez a mãe. Ela fez a mãe. Ah, é a mãe. Era louco. Ah, caguei pra ela. Tipo, não. Não vai ganhar porque tá concorrendo com a Anne Hathaway, mas também caguei. Então, e vocês acham que alguma dessas indicações o filme tem chance de levar? Talvez. Cara, eu acho que... Pode falar, Jess. Eu falei que talvez melhor ator coadjuvante, porque é o Robert De Niro e eu pago pra ele. É? Que bom. É. Porra. Vai, Mari, continua, por favor, não perde o ritmo. Tá, bom, eu acho que pode levar de melhor atriz pra Jennifer Lawrence, porque ela tá muito queridinha, né, das premiações e tal, e ela foi muito, muito boa mesmo nesse filme, e mesmo ela sendo jovem, e ela tem uma personalidade legal, sabe, ela é divertida, ela faz muito sucesso, assim, nesse meio, as pessoas gostam dela, ela tem empatia, e ela tem já uma franquia de sucesso nas costas, apesar de ser nova. E ela é muito boa atriz e tá muito bem nesse filme. E talvez... melhor ator não leva, porque acho que o Hugh Jackman tá concorrendo, né? E ele, pô, tá sensacional e acho que leva. Mas acho que melhor atriz, eu aposto em melhor atriz. Bom, então legal. O próximo filme... Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse filme? Que eu particularmente caguei. Só eu vi, eu não quero falar nada, não. Não, eu acho que vale a pena. Eu acho que eu quero falar aqui para as pessoas assistirem, que é um filme que vale a pena. É um filme que não exige muito de você para assistir e te surpreende. Você espera menos e, apesar de ter ficado feliz, nananã, ele tem muita coisa bacana, assim. Tem muita coisa profunda e... A Mari contou o final, eu não comentei. Contou o final do filme, velho. Oh. Falei que é feliz, não contei o final. Então todo mundo vai terminar bem. O menino vai terminar com a menina lá. Não, é sempre assim, velho. Tu não vai ver um filme de... Não, necessariamente. Cara, o 500 dias com ela tem um final feliz e o cara não termina com a menina. E assobia, quem não souber vai na palma da mão! Bom... O próximo filme que a gente vai falar é um filme muito bom que eu tive o prazer de assistir, que é Lincoln. Mais alguém aqui assistiu o filme? Não. Não, mas fala aí, então, o que tu achou do filme? Como eu fui o único a ver, eu não vou me prolongar muito. É um filme, é um drama, conta autobiográfico, né, a biografia do Lincoln. E o filme é muito bom. O problema dele é que ele não tem um ritmo... Um começo e meio fim, ele é um filme mais parado, assim, muita ação. Então muita gente não gostou dele por causa disso, mas se tratando do tema e das ótimas atuações, eu acho que esse filme tem tudo pra ganhar o Oscar. Por falar Ele tem, tipo, quando lançaram e indicaram, eu disse, vai, esse filme tem cara daquele filme que ganha um monte de Oscar, né? Por causa do. Tem, e ele por tem causa do diretor, sim, né? Tem muita gente boa. Do ator, né? Então, o Tommy Lee Jones estava realmente muito bom como ator coadjuvante. E também é um roteiro adaptado. Então o Lincoln foi baseado num livro. Deixa eu ver aqui, ó. É o Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln, do Doris Kearns Goodwin. Que é um livro que era um pouco antigo nos Estados Unidos, é um livro bacana, que eu nunca li, mas eu tô falando que é legal pra cagar uma regra. E Lincoln tá concorrendo a melhor diretor, melhor ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, edição, design de produção de novo e mixagem. Ô, Frank. Esse filme, acho que tirando as indicações técnicas, ele foi o. Teve mais indicação, né? Porque o Aventura de Pi também teve muita indicação técnica, mas de indicação normal, tipo, de ator, etc., acho que o Lincoln foi que teve mais. Ô, Frango, como é que tá aí? Como é que tava o Daniel Day-Lewis lá de Lincoln? Cara, eu achei. Eu não conheço muito esse ator. Eu não sei como ele é, se tem aquele. Cara, eu sou jovem, juvenil, eu tomo leite com pera e não achei. Posso. Ô, Frango, tu nunca viu o Gangs de Nova York? Calma, deixa eu ver como é esse cara. O que é? Gangs de Nova York, o Sangue Negro. Calma. Deixa eu ver uma foto dele aqui. Ah, conheço esse cara assim, porra. Ele ficou muito parecido, eu não achei que era esse cara aqui. Você falou Sangue Negro, já saquei. Esse ator é meio viadinho, não é? Eu sei que ele já ganhou duas vezes o Oscar. Sim, ele é um ator foda, né, cara? Então, eu gostei, cara. Eu sei que ele já ganhou duas vezes o Oscar. Ele tá na página do IMDb do cara. Então, eu acho que ele atua bem pra caralho, mas eu não sei se dá pra ganhar, não, porque o melhor ator tá. Se bem que Bradley Cooper tá concorrendo, né? Então, foda-se. Pô, é outro queridinho, né, Bradley Cooper? Eu não sei, não. Eu nunca gostei muito dele. Achei ele um merda. Pra ser sincero. Não, mas ele é queridinho das pessoas, assim, do em Hollywood, né? Sim, porque ele tá concorrendo no lado bom da vida, não é? Também, como o melhor ator, né? Que a gente isso. Bom, eu vou concluir dizendo que o filme é muito bom. E ano passado, no Alien 71, eu tive um momento mandinal onde eu pressenti as indicações do Oscar. Então eu vou começar agora repetindo esse feito, dizendo que se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, e olha que é muito dinheiro, não, tô brincando. Eu apostaria em. Não, sério? Aposta teu boot aí. Sério que tá brincando, velho? Quase acreditei. Aposta na minha bunda. Dinheiro. Bom, eu apostaria em Lincoln como melhor filme e melhor diretor. O próximo filme que a gente vai falar agora é Os Miseráveis. Alguém viu essa porra? Eu vi. Alguém viu mais? Fora eu? É não. Quando eu vi que era... Eu quase fui ver no cinema, mas quando eu vi que era musical, eu desisti. E que tinha o Jack também. Então, cara, esse é o... Eu vou falar rápido, assim, dele, mas é o filme que eu mais queria falar. Porque ele me decepcionou de uma forma absurda. Primeiro porque eu já gostava, né, dos Miseráveis. E o que acontece? Eles tentaram... Falar primeiro as indicações. Indicações é melhor ator Jackman, melhor atriz Anne Hathaway, maquiagem, design de produção e um outro design que eu não lembro o que é. Mas o que acontece? Ele percebe que o filme não tem categoria quando o Hugh Jackman tá concorrendo a melhor ator. Puta que pariu. Cara, não, mas ele tá sensacional no filme. Aí que tá. O filme, ele tinha muita coisa, muito pra ser bom. Primeiro que ser musical, eu gosto de musical. E é uma história do caralho. E tem muitos atores fodidos. O Sacha Baron tá no filme. A Helena Bonham Carter tá no filme. E eles são a melhor coisa do filme. O Sacha, cara, é hilário, assim. Foi uma das melhores coisas de ter assistido. Foi ver ele interpretando, porque é muito bom mesmo. Ela tá bem whatever, sempre aquele mesmo papel, mas dá pra assistir. O que acontece? Eles tentaram... São cinco livros, né? Os Miseráveis, acho que são cinco, não me recordo agora exatamente. E eles tentaram... amassar tudo em um filme só. Então ficou muito corrido, ficou muito batido. E os personagens são muito mal introduzidos. E os anos se passam durante o filme. E a passagem de tempo é muito também é súbita. Então ficou muito mal feito. Sem falar que o filme, ele não é um musical. Ele é um filme cantado. Porque um musical é assim, as pessoas falam, tem diálogos normal e tem música. Do nada elas começam a dançar e cantar. É, mas o filme é pior que isso. As pessoas, elas só cantam. É tipo assim, ai, que agonia, tudo bem, minha vida é uma merda, e eu não, ninguém me come, e ai, me dá a pão e a manteiga. Meu chefe é um cuzão e eu odeio trabalhar, mas minha vida. Tipo, o filme, cara, é assim. É um bosta. Um bosta. Frango é um viadinho. O frango é um viadinho. Ó, oh, ratinho. Um viadão você. Sacanagem, ele não é um viadinho. Ele já é. Já é um viadão. Os Miseráveis viadão. Não teve um filme em 98? Oi? Os Miseráveis não teve um filme em 98? Olhando isso? Ah, cara, não sei. Teve, eu vi no Netflix, teve sim. Mas eu não assisti ainda. É? É o Miserável. Ó, Pantano, gostei, você tá participando, cara. Tá participando, é muito bom isso. O Frango vai chamar a atenção toda vez que ele falar, né? Ó, oh, parabéns, gente, tá falando. Vou colocar palmas. Tem que tratar que nem cachorro. É que quando você tá ensinando o cachorrinho a fazer as coisas, tem que dar um biscoitinho, fazer uma virada. É que como o Pandora é uma pessoa meio devagar, eu tô usando as mesmas técnicas que eu usei pra ensinar o meu cachorro, entendeu? E por acaso, eu tô mais rápido que ele. Então, é de recompensa, né? Então, só pra fechar aqui, terminar de falar do filme, além de ter esse problema, né, do roteiro e tal, o filme, ele só é bom por causa da atuação, que é incrível, assim. Não todos, porque, por exemplo, a Amanda Seyfried, que ela tá no filme, ela é muito merda, cara, ela tá terrível. Mas eu não lembro o nome da atriz, que é uma garota que ela não é famosa, que ela faz a Eponine, e os dois garotos que são, que também não lembro o nome, que eles são da Revolução Francesa e tal, e é muito, eles cantam com a alma mesmo, assim, e a Anne também e o Hugh também. Então é muito bonito de ver isso, sabe? O filme, ele só vale a pena de assistir pela atuação, assim. É uma coisa, é um filme que eu tava tipo passando rápido algumas partes, porque eu não tava aguentando assistir. Um chatinho, só que nas cenas que eles cantavam e nas cenas das desgraças dele, que eles estavam cantando as desgraças da vida deles, era tão emocionante que você fica preso mesmo, sabe? Você não consegue se desligar daquilo e é como se você sentisse mesmo. Eles realmente. É incrível, cara, é incrível. A Anne Hathaway cantando, eu nunca vi uma coisa daquele jeito e eu acho que ela nunca vai fazer um papel tão bem. E o filme também é bom porque a história é muito boa e tem muitas coisas trágicas, assim. Então, por mais que elas sejam passadas de uma forma meio rápida, elas ainda têm uma carga emotiva muito grande. Então, ainda te emociona um pouco isso na história. Mas, e também o filme visualmente é muito bacana, né? Ele tem uma cena na Revolução Francesa, assim, que eles estão fazendo tipo um desfile, uma parada. E aí eles vão como se fosse, vão andando e tal, e vão como se fosse um campo de guerra. E eles vão cantando. E vão meio que os guardas, né, e o pessoal da Revolução, os estudantes, se colocando em lados opostos, como se fosse uma arena mesmo. E é muito bonito aquilo. O final também, apesar de ser meio desnecessário, meio bobão, assim, mas é um final que é muito lindo, assim. É um filme bonito, mas não é um filme legal, assim. Eu não ia conseguir ver esse filme, porque esse monte de gente cantando o tempo todo ia me lembrar do Tom Bombadil, cara. Eu ia ficar com muita raiva do filme. Mas no fim, vale a pena? Olha, cara, se você gosta de cinema, e se você gosta dos atores, vale a pena pra ver a atuação deles. Mas se você tá assistindo porque você gosta dos livros... Alguém gosta do Hugh Jackman, sinceramente? Ah, eu gosto. Não, você não conta porque você deve gostar dele por causa dos atributos físicos. Eu tô falando como ator. Atuando. Como ator. É, mas porque como ator ele não tinha feito nada muito relevante até esse filme. Esse filme tá incrível. A primeira cena, que é a cena deles, você é assim, cara, eu chorei, porque é coisa de louco. É sério, ele tá incrível nesse filme. Bom, e então também. Ô, Pandorga, você ia fazer um comentário e eu erroneamente te cortei. O que, que você ia falar, meu filho? Prossiga. Nada? É que eu vou te fuder, cara. Vai te fuder, porra. Modere no gajado, por favor. Começou a falar, desgraçado. Cala a boca, vai. O próximo filme a gente vai... Cala a boca, seu porno! Porra! Bom, o próximo filme que a gente vai falar agora é As Aventuras de Pi. Alguém assistiu As Aventuras de Pi? Ou gostou, pelo menos? Assisti agora de manhã, agora. E você gostou? Cara, eu curti, cara. Achei bem legal, assim, achei bem legal o filme, cara. Fala como que é a história, conta. Ele é um repórter, né, que ele vai falar com um indiano lá, porque eles passaram pra ele que ele tinha... É, passaram pra ele que ele tinha uma história pra contar que era extraordinária e tal. E aí ele conta lá toda a infância dele num zoológico, que os pais dele tiveram que se mudar com todos os bichos lá num navio, e o navio acaba naufragando, né? E termina só com ele, o tigre, mais os outros bichos. E ele vai contando toda essa história. Orangotango e uma zebra. E uma hiena, né? E uma hiena, é. E aí ele vai contando toda essa história, assim, tipo, é uma história que parece meio absurda, assim, mas é muito legal, assim, a história. E até no final lá te surpreende, assim, o final é bem, bem surpreendente do filme. Porque é, no final, assim, dá a entender que toda a história, dá a entender não, fica claro, né? Que a história é alusão a uma situação muito cruel que ele passou, muito triste, e ele usou essa imaginação dele, criou tudo isso, toda essa história fantástica com os animais pra... contar como se fosse uma metáfora do que ele viveu. Vocês viram no cinema? Não, eu vi em casa. Então, porque, eu também. Tipo, as pessoas que viram me falaram, tipo, que valia muito a pena pelos efeitos visuais, tá ligado? Pois tipo, é, ele é bom pelo roteiro, pelo que ele é, ou se a parte do visual conta mais, tá ligado? Ele tem um visual muito bonito, cara. Tem cenas assim, tem aquela hora que eles estão, que tá cheio de... eles estão num mar doido, né? Porque passa tudo que tipo de espécie de peixe no mar. No mar, é. E aí tem uma hora que tá cheio de água-viva, assim, que é muito bonito, cara. E passa uma baleia, assim, meio aquela, que... Aquela muito... parte da ilha, né? Aquela ilha é incrível. A ilha mas também. Mas, tipo, aquela metáfora é incrível. Que nem Avatar, tá ligado? Que é uma bosta de roteiro e o pessoal vai ver pelo... Não, de forma alguma. Eu acho que... Ele é bem legal. Eu acho que equipara, assim. Ambos eles são equivalentes, assim, eu acho. Que não tem um melhor que o outro. Acho que visualmente ele é bonito. Não, ele é. Porque muda muito o visual, né? Uma hora tá o mar calmo, assim, tá, tipo, o pôr do sol, tudo bonito, assim, em volta. E daqui a pouco tá uma tempestade fodida, assim, que tá quase virando todo o barco com eles. Então é. Ele tem um visual muito, muito legal. E vale lembrar o tigre também. Oi? O tigre também, vale lembrar o tigre também. Por isso que foi, né? De efeitos visuais. Né? O tigre é todo CG, né? Não tem. Aham. Uhum. Ah, mas ficou muito bem feito pra um tigre. Não, muito perfeito. Pô, perfeito, cara. Parece um bicho. Tem poucos momentos. Lindo. Tem poucos momentos assim que tu vê ele, que tu vê que assim, esse tigre parece que não é de verdade, né? Porque tem algumas expressões, assim, né? Mas. É, falar. Não, na hora que ele olha nos olhos do tigre, ele fala que ele vê a alma, aquilo é incrível, porque você realmente vê. É indescritível, assim, é muito bonito. E o tigre, cara, é tão bem feito, e há tantas atitudes dele, é tudo assim, em volta dele é tão bem feito, que eu até me apeguei ao tigre. Quando chegou o final e eu descobri que aquilo era uma metáfora, eu fiquei triste, porque o tigre não existia de verdade. É, não, no caso é até a parte do começo, assim, que ele... Eu digo, mas que guri de merda, meu, não, por que não matou essa hiena no começo, quando a hiena entrou no navio? É. Eu fiquei puto com o cara, depois quando o cara conta de novo, reconta a história no final. Aí que tu entende. Tu fica assim, que merda. Não, e a cena que a hiena vai comer na zebra, que é só a sombra, assim, e tá super escuro, nossa, visualmente é um filme incrível, assim. Mas a história também é muito bonita, e ele tem umas mensagens muito legais, não de preguiça, de, ai, tenha fé, porque fala de fé também o filme, mas da crueldade da vida mesmo, capacidade de inspiração do ser humano, é muito bonito. E o que vocês acharam da polêmica de que a vida de Pio Livre foi, na verdade, chupinhado de um livro brasileiro chamado Max dos Felizes? Mocírios Clear, né? O Arthur falou aí, né? Max dos Felizes. Max o criador do livro, o Life of Pi, ele viu a crítica do livro do Sclear, escreveu como se fosse dele. Foi isso? Ele nem leu o livro. Então, pelo que eu sei do livro do Max dos Felinos, a história é a seguinte: é um garoto, um judeu, que tá fugindo da Segunda Guerra Mundial com os pais num navio que tá vindo pro Brasil. E o navio naufraga, e dentro do navio também tinha um jaguar. E ele fica preso junto com esse jaguar dentro de um barquinho. Imagina o carro, não consigo. Foi mal, continua. Então, que eu saiba, é isso. Vocês acham que foi chupinhado? Alguém já leu o livro? Ou fala em merda? É, eu não cheguei a ler. Ah, mas também caguei, né? Tipo, eu também não tem nada. Eu acho que foi chupinhado. Tá, comente mais sobre isso, porra. Tá bom? Não é que foi chupinhado. Mas tu leu o livro? É que o criador, ele tava num bloqueio criativo, não tinha acreditado pra porra nenhuma, não tinha ideia pra escrever o que, porra nenhuma. Leu a crítica e pensou, vou escrever, vou chupinhar esse livro, mesmo sem ter lido o livro. Acho que foi. A história o que conta então é que ele só viu uma crítica sobre a história, ele nem leu mesmo, assim. Ele pegou e se inspirou pra copiar o que ele tinha visto. Mas alguém chegou a ler essa porra? Não, eu não cheguei a ler. Mas não pode ser tão chupinhado assim se o cara só leu uma crítica, velho. Pois no é. Máximo, ele copiou assim a ideia da história, mas chupinhado não é, não tem como. Bom, é um livro. É o MRGI apoiando a leitura nacional, né? Muito bonito. Não leia o nacional, leia o chupinhado, né? Nacional, cara. Vocês acham que tirando efeitos visuais, tem chance de ganhar alguma coisa esse filme? Ah, com certeza. Cara, tirando os técnicos, eu acho que leva. Mas tirando os técnicos, eu acho que... Chegaram a falar o que estava concorrendo? Ele está concorrendo a diretor, ele está concorrendo a roteiro adaptado, fotografia, edição, efeitos visuais, design de produção e os de mixagem de som. Mas então, esse roteiro adaptado não é adaptado de quê, tá ligado? Do livro? Do livro. Então não. É tipo aberto o negócio, que foi chupinhado, é aberto. Não, é que... Mas tem um outro livro, não tem? Ou não? Tem. Então, o livro é o Life of Pi, existe o livro. Isso. E o livro, esse livro foi chupinhado do Maxus Felino. Bom, então vamos pular pra outra. Então, acho que o filme mais legal que a gente teve o prazer de assistir, Django Livre. Puta que pariu. Esse acho que todo mundo viu, né? Tem que ver, né? Eu não vi ainda não. Tarantino é foda. Não, cara, mas esse filme eu acho que é dá uma felicidade de falar, porque é Tarantino voltando a ser Tarantino. Você tem a impressão de que nos últimos filmes dele não parecia Tarantino? Tipo, em Bastardos e... em Bastardos, né? Eu nunca gostei muito, mas... É que o Bastardo, eu não sei, eu vejo muita coisa do... Eu vejo muita coisa dele, assim, do Tarantino também. Muita violência, que é engraçado ao mesmo tempo, tá ligado? Isso é muito ele. Diálogos, né? Os diálogos. Eu não sei. Frases é porque eu não sei se eu gosto muito dos antigos, mas acho que comparado, assim, não parecia um filme do Tarantino. Eu achava que todos os Tarantino menos parecia. É porque, na verdade, se você for ver os antigos, eles não têm uma produção muito alta, na verdade. Tipo, Reservoir Dogs e... Mas Django teve. Django teve. Eu senti que era filme do Tarantino. Eu acho que o Bastardos Inglórios é que o Tarantino não conseguiu desenvolver uma relação entre o espectador e o personagem. Então, os personagens iam morrendo, você estava um pouco se fudendo. O que contava mais era a história. Quando atiraram no cara, deu uma dor no coração, assim, né? De ver o cara morrendo, tu acha ele foda, tá ligado? Do alemão. Dr. Schultz. No Django. Nossa, é uma tristeza, né? Obrigado pelo filme. Eu achei a melhor cena do filme. Pô, mas se você não viu o filme até agora, você merece tomar no meio de suco. Pô, tem uma semana essa porra, cara. A gente coloca spoilers ali. Tem uma semana o quê? A gente já deu spoilers de todos os filmes, tá ligado? Não vai ter, porque a gente não vai dar. Então, eu achei a melhor cena do Django, a cena onde ele consegue fugir da gaiola que tava levando ele pras minas. Ele explode o Tarantino, sobe o cavalo... Cara, essa cena é foda. Cara, e quando o negro lá dentro da jaula dá um sorrisinho... Não. Eu senti um orgulho. Mas eu acho que a melhor cena do filme... As cenas foram aquela sequência ali de quando o DiCaprio descobre a trama, que ele fica aquela parte com a caveira, né? Dele com os caras na sala de jantar. Isso é muito Tarantino. É muito. E também quando ele dá o tiro no Schultz, que... putz, spoilers, né? Mas foda-se. Que ele dá o tiro, que aquela cena é muito tensa, cara. Você fica, mano, o que será que vai acontecer? Será que alguém vai morrer? Será que vai dar merda? O negócio de apertar a mão dele, né? Fica caralho. Nossa, é muito tensa. Tiroteio violento, né, cara? Não... E a trilha sonora? Chama o Bruno. Puta, muito. Chama o Bruno, Frango. A gente tem. Superou na trilha sonora. Fazia tempo que ele não fazia uma trilha sonora tão foda. Cara, de cash a tipo, muito boa a trilha. E tu não acha estranho, né? Aquele tiroteio de faroeste pegando e tocando um 50 Cent de fundo. Sabe? Não fica estranho o filme. Ele coloca de uma forma orgânica. Muito legal. Mas alguém fala as indicações aí do filme? Ele tá concorrendo a ator coadjuvante do Christopher Waltz, que eu acho que tinha que ganhar. Ele tá muito bom nesse... Tá muito foda. Eu acho que não. Ele tá bom, mas... Eu gostei. Eu acho que ele é foda. Eu achei ele foda. Ele tá concorrendo a roteiro original, do Quentin Tarantino e fotografia. Então, se roteiro, se eu não me engano, o Tarantino ganhou o Globo de Ouro pelo roteiro de Django. Uhum. E é um forte candidato a roteiro, eu acho. E eu queria que o Christopher Waltz ganhasse. Eu acho que o Christopher Waltz tinha tudo pra ganhar, ele atuou muito bem nesse filme, assim como no Bastardos Inglórios. Só que, infelizmente, mas vai ganhar o... Não, ele não para com Bastardos. Ele em Bastardos é infinitamente melhor, ele pode estar bem mas mesmo. Mas eu acho que o roteiro não é tão bom, tá ligado? Tipo, ok, é um filme do Tarantino, é foda, mas o roteiro é um clichê, na verdade, tá ligado? É o cara, é a jornada do herói, o cara que é lá salvar... Esse é o lance do filme. Tá tendo mó polêmica do roteiro, em relação ao racismo. Mas, ô Mari, você pensa, naquela época, você acha que um dono de fazenda ia chamar o escravo dele de afrodescendente? Porra, é um filme de época, caralho. Não, mas tá tendo uma polêmica em relação ao filme, porque as pessoas estão achando que ele é racista, mesmo ele dando um sinal vitorioso aos negros porque e tal, ele dando uma mudança. Pra caralho, né, velho? A última coisa que esse filme é racista. Olha aí o Bruno se manifestando. Exatamente, mas as pessoas estão achando isso. Então, tanto que os bonecos da franquia do filme, não, da franquia não, os bonecos do filme não foram proibidos de ser vendidos, sabe? Que os personagens incentivam o racismo, um negócio assim. Então eu acho que por isso não ganha. Mas merecia. Teve até uma neve do Spike Lee falando merda pra ajudar, né, cara? Assim, o Spike Lee... Bruno, calma, desde quando a bicha com a AIDS entrou na conversa? Que eu não percebi. Não tá falando até agora. Tava atrás de você. Então vai, eu vou te apresentar pra na edição a gente colocar depois. Essa merda vai ficar aí mesmo. Okay, isso eu chamei com o Bruno Henrique. Cala a boca, Arthur, você não sabe a hora de falar, seu forno. E o Bruno, que é um viadinho, acabou de entrar na conversa. E vai se fuder, Bruno, porque você não sabe cumprir horários, sua bicha raquítica. Vai, continua. Gordo. Uepa! Rapinho! Ele vai ficar bolado, Bruno. Ele vai ficar bolado, não faz isso não. E, entendeu? Tá magoando o sentimento do pobre frango aí. Onde a gente tinha assinado, por favor? Assinado! Aquele Então. Tá voltando ao pessoal. Jango tava concorrendo ao quê que vocês acham que ia ganhar? A coadjuvante estava também. O Christopher coadjuvante, roteiro, nada. Christopher Waltz é foda. Mas vamos, sabia vamos que, tipo, fazer ele um. Não que... O Bastardos Inglórios era pra ser o. Qual o nome dele do Titanic? Esqueci agora. DiCaprio? Era pra ser o DiCaprio no papel do Christopher Waltz. Eles chamaram. Mas ele não quis, um negócio assim. E aí eles chamaram o Christopher. E tipo, não. Os caras se apaixonaram por ele porque ele é foda, tá ligado? Nossa, ele. E aí, o Tarantino não quis muito mesmo porque ele queria um ator que falasse, tipo, alemão, fosse a língua nativa, né? É, exatamente. Daí... Precisava de alguém que fosse alemão e acabou chamando ele. E tipo, foi. Pra mim foi a melhor descoberta do Tarantino até agora porque, tipo, o cara é muito foda mesmo. O personagem, ele não sabe nesse papel. Tem dois falando ao mesmo tempo aí, cuidado. Vai, Mari, fala. Quem tá apresentando essa sauce? Quem tá apresentando essa bagaça? Franguinho. Eu? Porra, Frango, bota ordem nessa porra, seu bosta. Ele não bota. Eu falei pra roxear, mas ele não deixou. Vai, continua, Frango, vai, fala aí. Bom, continua, Mari, por favor. continua, Frango. Não, então, eu acho que... Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que ele merece essa indicação. Porque, assim, na minha opinião, eu gosto muito dele. Acho ele um puto ator. Acho que ele tá incrível no papel. E eu acho que ele tá se divertindo e diverte a gente... E inclusive achei mais gostoso de vê-lo nesse filme do que no como Hans Landa, no Bastardo, porque apesar dele atuar melhor no outro, esse filme ele tá se divertindo, então é gostoso. Só que eu não acho que ele merece coadjuvante, não, que eu acho que o De Niro merece. Eu gostei muito da atuação dele, mas é que na indicação tem o De Niro, tem o Tommy Lee Jones. Eu ainda acho que, eu não sei se é pelo filme que eu tô sendo preconceituoso, mas eu ainda acho que ele merece mais do que o De Niro no filme de comédia romântica, tá ligado? Tipo, eu acho que ele fez muito mais coisa e falou muito mas mais... Mas é fácil você ter personagem de... você ser bom, não uma comédia romântica. Eu não vi o filme do De Niro, mas eu acho que o Christopher Waltz foi melhor. Não, eu acho o De Niro foda, mas eu acho que pelo contexto do filme, tá ligado? Tipo, eu acho exigiu mais dele como ator fazer esse papel. Eu acho que não, cara. Eu acho que exige mais você falar bem como numa comédia romântica que é raso, que não tem papel, que ele não tinha profundidade no Falas. Entendeu? E num filme que é um papel foda. Mas, ô Mário, o Tarantino é um cara que tem muitos personagens bons e o Christoph Waltz conseguiu fazer com o Dr. Schultz um dos melhores personagens. Se encaixa Tarantino. Muito no papel, tá ligado? O Tarantino. Cara, eu acho que o DiCaprio tava melhor. Bom, foda-se o que você acha, porque ele era que isso. O DiCaprio tava. Calma, deixa eu até falar. O DiCaprio tava bom. O DiCaprio tava foda. Mas fazia muito tempo que eu não tava melhor. Eu não gostei muito do DiCaprio. Ele sempre foi bom, né, velho? Eu não achei natural. Mas é o melhor papel dele. Ele sempre foi bom, mas tu vê Inception, por exemplo, ele não foi tão bom no Inception quanto ele foi nesse, tá ligado? Ele superou nesse, eu achei que fazia muito cara, papel tão bem. É o melhor papel dele, o melhor personagem do filme, na minha opinião. Eu sempre vejo o vilão, cara, o vilão tem sempre como se mostrar um personagem melhor do que o primeiro vilão que ele faz, né, cara? Sabe que eu lembrei muito do Frank. Todo mundo ao mesmo tempo, caralho! Quem vai falar agora, levanta a mão, porra. Engraçadão você. Eu tava falando que eu lembrei muito do frango no papel do DiCaprio nesse filme. Um bichinho mimado, chato, tá ligado? Ele era aquele personagem, tipo, tava tranquilão, assim, parecia até que era amigo do pessoal, assim, daqui a pouco dava uns acessos de doideira, assim, nele. Que porra, pois é. Ficou muito. Cara, eu acho que ele é aquele tipo de personagem que, por ser sorrateiro, é muito difícil de interpretar, porque você só pode passar a confiança, as emoções e tudo, nas nuances. Tem que ser muito discreto, senão fica uma coisa meio espalhafatosa e não combina com o personagem. E é um personagem isso difícil também, isso fazer. Isso é meio lança do Christopher no Bastardos Inglórios. Ele também era meio isso. Assim, que mostrar que era bonzinho, mas no fundo ele era um filho da puta, tá ligado? Eu acho que os vilões do Tarantino são cara tipo corteiros, assim. Tá ligado? E são totalmente educados, pais, são sutis, velho. Isso que é foda. Daí há um momento que eles explodem, tá ligado? É, tu quer confiar nele, né? Tu acha, tipo, que cara maneiro, tá ligado? Que ele é educado. Exatamente, cara. Tipo o governador na série do Walking Dead, ele é assim. O Hans Lander é aquele momento que ele tá entrevistando a mulher do sapato, tá ligado? Que ele pula e enforca ela. Aí que lá tu fala, caralho, cara, tá ligado? E o do Django é quando ele pega com o martelo pra tentar. Que ele vai vender a Hilde lá com o martelo, aquela hora tu fala, caralho, tá ligado? Só que ele é um vilão mais bonzinho que o Landa, né? O Landa era nazista. É que o Landa é um nazista, cara. Nada de falar superar ele. Né? Você não tem alma, gente. Vai se fuder. Sabe o que eu achei meio sem noção? Não ficou muito claro o porquê que o Landa queria salvar a esposa do cara, que parecia que tinha alguma coisa ali, mas aquilo não ficou claro. Eu não sei se eu sou burro e não percebi. Não, o Landa não, o Dr. Schultz, né? O Schultz, desculpa. Por que ele queria salvar a mulher do cara? Ele conhecia ela já, tinha aquele barulho dela falar alemão e... Só que aí quando ele conheceu ela, parecia que não conhecia. Ele acabou, acho que... Por causa da lenda do Siegfried, cara. Isso. Ele pode ter lembrado alguma coisa, tipo, da terra dele, tá ligado? Fala, tipo... Ele conhece ele, primeira vez que ele tá na frente de um Siegfried, né? Eu senti que ele lembrava dela, porque quando o cara contou, da esposa e tudo, contou, ele, o nome dela é esse? Ela é assim? Que parecia que ele conhecia. Então chegou na hora que ele viu ela, tipo, ela não reconheceu, comeu no ar. Mas acho que não conhecia mesmo, acho. Tá, não, ele não conhecia. Acho que ele sensibilizou com a história do cara, né? Exatamente. Ah, mas não teve uma motivação muito, muito boa, assim, pra ele ter ido. Gente, ó, a gente já falou bastante de Django. Eu sei que dava pra fazer um podcast inteiro sobre ele, mas, bom, a gente não tem tempo. Alguém quer fazer as considerações finais? Eu acho que a gente devia fazer. Tá acabando o podcast já? Não, mas tem bastante filme ainda. Então, vou continuar. Tem árvore, né? Então, claro, vamos falar dos outros filmes. Vamos fazer um podcast Tarantino, gente? Depois a gente faz. Vamos, gente. Demorou de fazer, isso, né? Isso eu tenho muito o que falar, isso sim. Pois é, vamos fazer agora. Vamos fazer igual a gente fez no filme. Vamos parar com essa porra aqui. Vamos parar. Bom, falaram das estruturas de pi já? Já, porra, tu pegou o bonde andando, você quer sentar na janelinha? Vai tomar no seu rabo, porra. Vamos falar agora de Argo. Alguém assistiu Argo? Eu assisti. Quando eu fico bem, é Affleck que eu não gostei, não. Quem alguém assistiu? Então, foi indicado ator coadjuvante, a roteiro adaptado, a edição e a mixagem de som. O que vocês acharam? Conta da história. Então, quem assistiu aí fala da história, porra. Eu tô assistindo. Ah, então tá. O filme é daquele... É um cara que tem que tirar um grupo de americanos que tá preso numa revolta no Irã. Teve uma revolta lá, porque o ditador tava nos Estados Unidos, e eles queriam que os Estados Unidos devolvessem o cara pra eles poderem matar. E aí eles enviaram esse o que é o personagem do Ben Affleck pra salvar esse grupo de pessoas. Ele é um agente da CIA, né? Ele é um agente da CIA. Isso. E aí ele finge que eles estão fazendo um filme de ficção científica, né? E aí ele tem que criar tudo, storyboard e contratar gente e fazer tudo pra que fique parecendo real. Pra ele conseguir tirar a cara. E é um filmezinho bem legal. Depois, no final, que eu fui ver que o do Break Bad, o Walter White, participa, né, do filme. Isso, Bryan Cranston. Só que ele tá com cabelo, não reconheci ele, cara. Tá. Nossa, mas ele tá demais, eu adoro ele, cara. Eu vejo ele, nossa, fiquei muito feliz. Eu achei bem legal o filme dele. Mas eu vi hoje o filme, ficou bem legal o filme. O Ben Affleck, é gostoso, como, né, assim, de si. Ben Affleck, ele dirige, né? Então ele conseguiu achar uma função melhor do que de ator pra ele. Pois é, reza a lenda que tá saindo melhor de diretor, que até hoje eu assisti nenhum filme dele, cara. Não, olha, esse Argo é muito bom. Olha eu pra acho que ele é diretor do gente. Mas ele tá concorrendo a... Não tá? Ele acho que... Não, é. Não tá. Não, é roteiro, ser adaptado. Isso. Ah, tá. Ah, tá. Mas ele, nossa, eu acho que ele merecia. Legal o filme. A atuação dele também não compromete o filme. Não, mas eu não gostei da atuação dele. Eu achei que... Teve gente que falou que o filme... Que o papel caiu nele porque o personagem não podia demonstrar emoções. Eu achei por isso mesmo. Não, eu acho o contrário. Eu acho que... Esse é o maior piqué do mundo pros atores ruins, né, cara? Mas eu acho justamente o contrário. Eu acho que o cara nessa situação tem que ser que nem o... É o que fez o Miseráveis, isso foi, né? Não lembro. Enfim, se o cara é um policial e ele também tem coração, e ele também não pode passar emoções. Só que você vê em algumas atitudes e no olhar em algumas situações que ele hesita. E eu acho que faltou isso, pra mostrar que o personagem é humano, sabe? Só que é tudo demais. É, tudo bem, não dá pra dizer. É, não tem como. Mas como diretor, o filme ficou muito bom. Ficou excelente. Então, o próximo filme... Ana Karenina. Não, o filme é uma merda, do Ben Affleck, foda-se. Ana Karenina. Que filho da puta, cara. Tira esse cara daí. Bruno não viu? Não vi ainda. É bom. Ai, seu, é bom. Seu útil. Vai, ô Mari, eu acho que você foi a única que assistiu Ana Karenina. Você falou que tava muito bom, conte mais. A Casa uma regra. Ana Karenina tem edições técnicas, foi indicada só pra categorias técnicas. Tem a fotografia, trilha sonora original, design de produção e figurino. Pra mim, sem dúvidas, é o melhor filme do ano. Eu acho que merecia a melhor atriz, porque é o único papel que a Keira Knightley fez decente. O menininho do que quer estar nesse filme, que faz o Alexei, o amante dela, e ele tá incrível, ele tá maravilhoso, assim, a melhor coisa do filme. Nossa, o Jude Law, que é não sei o nome dele. Hã? Principal, o Aaron Johnson. Isso, Aaron Johnson, nossa, ele tá demais, filme. E o Jude Law tá foda também, cara, todos os atores estão muito bons. O filme, ele é muito teatral. Como tinha pouco dinheiro pra fazer o filme, não tinha muito dinheiro pra produção e tal, eles fizeram muito pouca cena externa, gravada externamente, e as cenas elas eram gravadas num teatro, e os cenários eles mudavam conforme as coisas iam acontecendo. Então, é uma coisa muito lúdica, assim, muito teatral. Eu não sei explicar, porque é muito... É diferente, assim, é uma coisa que foi experimental, né? E os roteiristas, eles são os roteiristas de Amor e Inocência, os filmes todos da gente final, né? Que eu gosto, então por isso que eu assisti. Com certeza, assim, pra mim foi o meu filme do ano. É um filme que vale a pena assistir. Eu fiz com um amigo meu que ele só gosta de filme de violência, sangue, e ele ficou puto que eu briguei ele a assistir. Ele falou, ah, não sai, enfim, ele gostou. Então é um filme que... Mari, fala mais devagar, por favor. Ai, eu me empolgo tanto falando esse filme, sério, muito bom. E ele não foi indicado em nenhuma categoria da principal, né? Só categoria técnica mesmo. Mas é porque assim, é um filme de um livro do Tolstói, sabe? É um filme. Não, mas é isso que eu ia perguntar agora. É fiel o livro? É fiel, sim. Só que é porque não tem como não ser fiel. É que não tem como você ver defeito, porque é uma adaptação tão lúdica e tão diferente que você não cobra uma fidelidade, assim, não cobra que seja exatamente dentro, sabe? Por ser tão diferente. É como se você estivesse vendo a história do outro olho, de um ângulo diferente. Então você não fica apegado a esse tipo de coisa. E, enfim, o filme é incrível. Melhor filme que eu vi no ano. Pra mim, se eu fosse da galera do Oscar, eu indicava pra todas as categorias e fazia bem. Fanboy é uma bosta, né, cara? Mas, fazia bem sim, todas. Muito bom, cara. E eu acharia ser ruim. O filme chegou a passar nos cinemas aqui no Brasil ou você baixou a internet mesmo? Não, nos cinemas da minha cidade não passou. Inclusive, eu fiquei muito puta. Django também não passou, inclusive, também fiquei muito puta. Caralho, velho. Depois o pessoal reclama ainda que o cara... Cara, interior de São Paulo. Mas passa assim. É você ou Letícia que mora perto de Índio? As duas, cara. Não, eu tô morando, eu me mudei, eu moro agora numa cidade maior. Tem até dois shoppings. Caralho, olha quantas grandes. Tá melhor que isso. Mas é interior ainda, é complicado aqui. Mas enfim, eu acho que o melhor filme é o que mais indico. E vale a pena, mesmo se você não gostar da história, se você não gostar da atuação, você vai gostar do visual do filme, é muito bonito. É incrível. Pra 007, Operação Skyfall, que eu infelizmente ainda não assisti, eu tô querendo assistir essa merda há muito tempo, mas como eu sou uma vadia que tem problemas pra baixar filmes, eu compro pirata na frente do Pão de Açúcar. E as duas vezes que eu comprei o filme lá, veio ou com legenda em russo, ou a imagem toda pipocada. Bem feio. Então, eu acho que Deus não quer que eu veja esse filme. Fala isso pra ele. Não, ele quer que tu alugue o filme. Ô, mas Franguinho, você não aprende russo lá na sua escola? Não, não é de russo, porra? É alemão. Ah, é alemão, né? É alemão. Tudo a mesma coisa. E alemão não gosta de eslavos, então, por favor, né? O quem é que viu aí o Skyfall? Eu? Tá, quem viu aí quer falar alguma coisa do 007? Ah, cara, ninguém viu fora eu, Skyfall? Ninguém viu? Só nós, viu? Ah, vocês são um merda mesmo. Nossa, cara, que preguiça, sabe? 007, Carguei, a trilha sonora é legal, tem umas ceninhas legais. Tem nem que falar, ninguém viu. O Javier tá legal, o Daniel Craig é gostoso e só. Passa pro próximo, vai. Viu, Arthur? Calma, eu tenho que ouvir. Eu não sei, velho, você tá falando de cima do outro, velho. Show, para aí. Seu filho da puta, cala a boca, porra. Haja coração. Eu tenho que organizar isso aí com o frango, não organiza, porra. Bom, eu vou, se vocês vão me deixar falar ou se vocês vão ficar enchendo o saco. Você vai ficar de putaria ou você vai falar? Eu tô tentando. Fala, cara. Então, fala, porra. Bom, eu assisti os outros dois filmes com o Daniel Craig e eu sinceramente acho que ele não convence como James Bond. O que vocês acham? O problema do Craig é que ele é frio demais. Por um lado, ele é mais... Ele é muito brucutu, né? Ele é brucutu. Ele tem aquela cara de merda dele lá, que não... Mas ele é lindo, viu? Se um dia você estiver solteiro, largado o Rachel, eu tô aqui, tá? Passa pro próximo. Luau! O que quiser comer? Boa carne, vem cá. Meu amigo, tu é a melhor carne que há. Você vai gostar, faz enquanto vá. E nenhuma conta pra pagar. Quero um pouquinho. Quer? E você pode ser também. Ui! Ah! Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Agora, vamos falar das animações. As animações estão concorrendo, a melhor animação são Praise, né? Valente, caso você não fale inglês e more num lugar horrível. Frank Winnie, do Tim Burton, que é uma merda. Ah, vai se ver, mano. Você não assistiu esse filme? Vai tomando seu cu. Frank Winnie é bom. Frank Winnie é uma merda. Puta que pariu. É bom. Cara, você vai deixar a Trindade falar que não tá indicado? Então fala. Falar e dizer o que tu achou já na hora, né, cara? Não, Paranormal, que eu achei um dos melhores filmes do ano. Piratas, que é uma merda. E Detona Ralph, que é uma merda. Agora falem, vadias. Então, vou começar a falar aqui, que eu não falei esse podcast todo. Foram, desses 5 filmes indicados, eu assisti 4. Eu achei Valente uma história muito fraquinha, só que ao mesmo tempo, graficamente, tipo, técnica... Muito bom. Graficamente ele ficou muito bom, tipo, a textura da pele, o cabelo... O cabelo ficou muito foda, as flechas... Ruiva, né, cara? Ruiva. Nossa, eu achei um filme que, tipo, foi meio perdido com a dublagem, porque o sotaque que eles fazem, por eles serem, tipo, nórdicos. Que eles são, tá ligado? Tipo, nórdicos e tal, eu acho que perdeu um pouco nisso e tal. O negócio é... Eles são irlandeses. É, putz, agora... Eles são escoceses. Escoceses. O negócio seu é que também, como é da Pixar, tu já espera um filmaço, né, cara? Tem esse problema. Mas só fez o Como Treinar Seu Dragão de bom, por que que espera um filmaço? Como Treinar Seu Dragão foi um filme que ele não teve uma imagem tão foda quanto o Brave, é claro, porque é Pixar, né? Mas o roteiro eu achei mil vezes melhor. Mas Como Treinar Seu Dragão é DreamWorks, não é? É DreamWorks? Calma, ó. DreamWorks, eu nem espero. Não é não, vocês estão doidos, é? Claro que é. É DreamWorks. É DreamWorks. E, tipo, eu achei que o roteiro foi Pixar, assim, do DreamWorks fazer, tá ligado? Eu achei que a Pixar acabou deixando desenho um pouco com o Brave. Então, eu achei que Brave foi uma decepção muito forte. Eu fui pro cinema sem ter a mínima ideia da história do filme. Então, eu achei a história realmente uma merda. Eu achei que... É uma história de pureza, é uma história boba, eu achei um cocô, assim. Se eu tivesse que definir esse filme em uma palavra, eu ia dizer um cocô. É um cocô horrível. Cocô, um cocô escocês. Mas tem que ser engraçado, não tem que ter história. Não, mas porra, peraí. Eu achei que Valente só pecou mesmo na história, porque a trilha sonora tá legal, graficamente, visual do filme, o cenário, muito legal, mas a história... Mas, cara, não tem como. O negócio pra você gostar do filme é o roteiro bom, tá ligado? Porque você tem que entrar na história e tipo, se sentir lá e querer ver o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, a imagem foi puta que pariu foda e aí o roteiro foi um lixo, não tem como você achar que o filme foi bom, tá ligado? Ah, sim, mas eu tô falando só os pontos negativos e as qualidades do filme. O filme tem qualidade, só que o ponto negativo dele é o pior, né? Que é a história, que é o principal, né? É a base. Mas passemos pro próximo. Alguém quer mais falar alguma coisa de Valente ou pode falar pra... Eu não assisti Valente. Ah, pau no seu cu, então. É, Franco Winnie, além de mim, quem assistiu aqui? Essa merda? Eu tô roxando essa merda, então tá eu falo. Tá o teu áudio, filho da puta, deixa eu falar, cacete. Agora tá melhor? Tá melhor. Tá, vai lá, Nivo. É que eu tava batendo no microfone, vai. Frank Winnie, é o que? Eu assisti, não vi. Eu achei um ótimo filme. Eu não vi por preconceito também. Não, eu tipo, não tem ninguém mais nesse mundo que não goste de filmes do Tim Burton do que eu. Eu realmente assisti muitos filmes dele de animação, eu achei todos um cocô, não gostei do Estranho Mundo de Jack, não gostei do A Noiva Cadáver. E Frank Winnie foi uma surpresa muito agradável, cara, porque eu não gosto do cara e ele fez um filme bom, um filme interessante. Ele pega vários, como se diz, ele pega várias referências de filmes clássicos do terror do começo do século 20, ele coloca no filme, tem uma história interessante, a trilha sonora também dele é muito boa, e também graficamente ele é um ótimo filme, mas eu não acho que se ganhe como melhor. Eu acho que se ele fosse ganhar como melhor seria pelas referências, que foram uma parte bem interessante do filme. Eu vi ele contado. Eu peguei na parte que aparece tipo, como se fosse o Godzilla, tá ligado? Eu achei foda pra caralho, tipo, animação meio stop motion, assim, dele andando, achei foda. Por essa parte, foda. Eu achei que, assim, a stop motion do usar esse filme tem muitos defeitos. Eu não vou citar agora porque eu não lembro, mas eu lembro que eu fui ver com meu primo e era assim, toda vez que dava pra ver, realmente ver uns defeitos na modelagem dos personagens, as texturas não estavam muito boas. Assim, visualmente o filme é legal, porque querendo ou não é uma homenagem aos filmes antigos, a década de 50, 60, os filmes da Universal e o cara. Não só, até antes. Você já viu os stop motion dos filmes da Tem dois falando de novo. Um de cada vez. Fala, Bruno. Você já viu o stop motion dos filmes da Torre, do Godzilla? Elas são horríveis, cara. Aquilo lá, ela foi horrível pra ficar igual. Dá pra você ver quando o dinossauro tá andando. É tosco. O stop motion da Torre é tosco. Mas eu não tô falando de stop motion. Os personagens. Eu lembro que teve uma coisa que me deixou irritada, que era um personagem, se não me engano era um moleque gordo, que você dava pra perceber que no meio da cena, o rosto dele começava a pipocar com alguns riscos. Alguma coisa de modelagem que não tava... Não, talvez isso seja... Eu não reparei isso. Mas eu realmente acho que foi proposital, porque o Tim Burton trabalha com modelagem desde muito tempo, tá ligado? Tipo, todos os filmes de animação dele são de modelagem. Eu não acho que ele deixaria isso acontecer. Eu acho que foi realmente pra resgatar um espírito mais antigo. Exatamente. Old school, assim. Eu acho que foi por isso. Porque, velho, ele só faz animação assim. Noiva Cadáver foi assim, tem um Jack, tipo, primeiro curta dele foi assim. Então eu acho que foi proposital. Assim, na minha visão foi proposital. Ah, foi proposital. O Franco é burro, entendeu? Tudo bem bolada, muito bem bolada. Peraí, você é uma vadia que dá o cu, que só tem amiga mulher, mas não pega nenhuma, né, seu boss? Mas eu entendi o filme. Entendi. Ô, Arthur, você ia falar alguma coisa sobre o filme, Arthur? Ah, eu tava falando das referências que o Frank Greene usa. Cara, olha, Arthur, você... Ele você vai falar, cala a boca, vai, Arthur. Não, que as referências dos filmes do terror da Hammer, que o Tim Burton usa no Frank Greene. Terror o quê? Cara, é o seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem problema de timidez ou você é lesado mesmo? Não é, cara, eu não quero entrar nesse assunto. Então, peraí, não, enfim, vamos continuar aqui. O filme tem referência demais, como já foi dito, porra, tem referência de... Tem referência de Godzilla, de Frankenstein, tem referência a muitos filmes, a Cemitério Maldito, do Stephen King, até o próprio nome do cara, que é Victor, como o Dr. Victor Frankenstein, também tem essa referência, entendeu? São várias coisinhas, acho que o Tim Burton colocou tanta referência no filme, porque deve ter muitas coisas que eu não peguei assim, entendeu? É, porque ele sempre foi muito fã, tipo, eu não sou muito fã do Tim Burton, mas eu sei que tem algum desses negócios de terror antigo e tal, e ele faz um negócio... mais fofo hoje em dia, baseado nisso, tá ligado? E tem muito disso no filmes dele. Bom, então tá legal, eu falei merda, não entendi o filme, eu sou burro, mas é uma merda, o que importa é que eu sou o chefe dessa merda, meu opinião não vale mais do que a de vocês. Shut your fucking face, Uncle Faka. E agora vamos falar de Paranorman. Eu achei o filme foda pra caralho. Eu acho que deve ganhar como melhor animação Paranorman, porque ele tem uma história muito foda, tipo, é uma história interessante, você se importa com os personagens, você se importa com o que tá acontecendo, sabe? É uma história que prende. É, graficamente também, ele é impecável, tanto que eu assisti o filme, eu não reparei que era stop motion no começo, acho que porque eu sou burro também, que nem o nosso chefe. E também, cara, a trilha sonora desse filme é muito boa. É melancólica, quando o cara tá triste, a trilha também te ajuda a ficar mais triste com ele. É um ótimo filme, gostei bastante. É interessante a gente pensar que no ano passado, as três principais animações, tirando Brave, da Pixar, tratavam do tema monstros, né? Eram homenagens. O Hotel Transilvânia, se eu não me engano, era da Sony, que foi muito ruim, mas que também era uma homenagem aos filmes da Universal, de terror. Sim. Frankenweenie. E o Paranorman, que já resgata uma época um pouco mais trash, um pouco mais anos 70, 80. É, que são mais os filmes de zumbi mesmo, né? É, eu achei que mais... Eu gostei bastante da estética do filme. As cores usadas, o roxo, o verde. Gostei, eu achei um filme foda em todos os sentidos da palavra. E você, Arthur, você assistiu Paranorman? Não, ele não assistiu, tudo bem. Não, pera. O Paranorman também tem uma coisa que eu acho que ganha, que você gosta do personagem principal, sabe? Acho que de todas as animações foi o personagem principal assim que eu mais gostei, que o Norman, ele é um personagem muito interessante. É, o Norman é um moleque problemático, né? Que nem a maioria dos nossos leitores e redatores e eu. Acho que é por isso que eu gostei dele. Mas passemos pro próximo, então. Oi. Já que querem parar de falar do filme. Então, próximo filme é o Piratas Pirados. Bom, eu acho que ninguém viu, eu vi, é uma merda, vamos pular pro outro, que é Detona Ralph, eba! O que vocês acharam de Detona Ralph? Eu achei que eles fizeram uma puta comercial que apareceu um monte de personagens famosos de nossa, para em quadrinhos, tô drogada. De videogame, e no final, tipo, eles aparecem por 5 segundos, tá ligado? Foi muito pra vender o filme. Eu acho assim. Eu gostei do filme, eu curti o filme, porque eu já fui sabendo disso, sabe? Então eu não caí nessa propaganda, eu sabia que ia aparecer bastante personagem no começo, depois não ia aparecer mais. Aí, então eu gostei do filme, que eu já fui esperando isso. Eu achei isso um pouco negativo, cara. Eu queria pagar muito, mas eu esperava mais também. Eu não achei tão ruim quanto a maioria das pessoas estavam falando, também reclamando e tal, mas eu esperava mais por isso, pelo fato da propaganda dos personagens. Então. Ok, então, no fim, o filme não merece o Oscar. Não, pera, o Bruno ia falar uma coisa. O que você ia falar, Bruno? Porra. Você vai falar isso, que eles não aparecem muito porque é o direito, né, cara, pra pagar pra esses personagens, é muita coisa. Foi igual aconteceu com o Mario. E era pra aparecer o Mario no Detona Ralph. É, a Nintendo cobrou o olho da cara, tá ligado? Ah, mas mesmo assim eles foram bem espertos, né, velho? Eles usaram muito eles no comercial, colocaram, tipo, no cartaz do Dona Ralph, é só o Sonic, praticamente. Pois é, não, tem todo o Bowser, o Zangief. Tipo, Zangief, a galera. É, o direito do Bowser é mais barato do que o do Mario. Mas é, exatamente. You don't eat or sleep or mow the lawn, you just fuck your Vamos falar então agora da Framboesa de Ouro, ou vocês querem falar do Oscar, dessas merdas todas que já deu no saco? Que cara mais indeciso da vida, cara. Caralho, Franco, é foda, né, meu? Fala do Batman, que não foi indicado a porra nenhuma. Foi indicado ao pior filme. Sardinhas verdes, ele foi indicado e ganhou todo mundo. Não tem nenhuma vete aqui pra falar de Vingadores, que teve indicação de efeitos visuais. Ah, tá faltando o Hawkeye aí pra... É, curtir e lololó. É, né? É, e o Hobbit teve indicação de maquiagem, efeito visual e design. Se eu não me engano, o Hobbit tava concorrendo à maquiagem, não tava? Efeitos visuais também. Tá, mas não deixa falar. Eu quero que o Hobbit ganhe, porque o Hobbit é foda e foda-se. Tá onde? Que é foda sim, porra. É foda sim. Não vem peidar na bisteca, não. Vai. Hobbit é, velho. Mas tudo bem, então, né? Fica direto pro caçador. Alguém assistiu esse filme? Que filme? O Hobbit é um bosta. Ô, Mariane, minha filha. Calma. Branca de Neve e o Caçador. Foi, tá com o relé. É uma bosta. Ela acabou de falar, uma bosta. É uma bosta, eu não assisti, mas eu sei que é uma bosta, vamos lá. Eu não vi, mas quem viu disse que é uma bosta. Eu também não vi, tinha tudo pra ser uma bosta. Ai, mas a Maia Mari falou que é uma bosta, então... Chris Hemsworth, que é uma bosta, pelo amor de Deus. É, tá bom. Bom, e o curta-metragem de animação, acho que o único que a gente chegou a ver foi o Paperman, né? Aham, gostei. Eu gostei. Foi legal, bem daqui do Detona Ralph, né? Foi. Foi bonitinho, tá aí. Foi meio forçado. É, a Pixar fez... Eles arranjam uma solução mágica pros caras ficarem juntos. Eles só se viram uma vez, é totalmente, tipo, fútil. Mas ok, né, velho, vamos lá. Vocês gostaram do curta que passou antes do Brave, que é o da Lua? Eu achei bem melhor do que o do papel lá. Bem melhor. Eu também achei mais legal, eu achei muito foda, puta que pariu. Tipo, os dois têm seu lado bom, tá ligado? Eu achei que o do papel ganhou pontos por ser 2D, porque fazia muito tempo que eu não vi um negócio 2D que tipo, fosse, tipo, visualmente. Você está me secando pela boca! O que eu tô falando? Bom, assim, mas eu achei o roteiro um lixo e eu preferi muito mais o roteiro da Lua, mesmo que em 3D e tal. Ô, Jess, quantas cervejas você já tomou? Quê? Quantas cervejas você já tomou? Duas. Não, na verdade foram três. Ah, é muito cedo pra você tá bêbada, viu? Cuidado. Por que que eu falei? Que eu falei demais, velho? Tu que tá falando um monte de bosta aí. Sou eu? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Eu falei visualmente errado. Eu acho que o Brian já falou de todos os filmes que a gente viu ou que a gente também não viu. Vamos agora falar da Framboesa de Ouro, os indicados da Framboesa de Ouro. Pra quem não sabe, a Framboesa de Ouro é tipo Oscar, só que dos piores filmes, em vez de ser dos melhores. Algum de vocês viu algum filme indicado a pior filme? Cara, pra mim o Crepúsculo podia ganhar todas as indicações. Pior filme, Battleship, A Batalha dos Mares, Dogville, Big Bang Adventure, que eu não sei o que é, That's My Boy, do Adam Sandler, que é uma merda, As Mil Palavras, do Ed Murphy, que eu também assisti, é uma merda, e Amanhecer Parte 2. Algum de vocês assistiu algum filme? Não. Eu assisti Amanhecer. Eu sei que é ruim. Não. Assistiu pior, né? Que teve 11 indicações e assistiu. Mas e aí, o que achou? Ah, cara, achei uma bosta, né? Porque eu li o livro. Foi o único livro que eu li. E o livro é horrível. Ele consegue ser muito ruim o livro. Mas o filme, ele ainda é pior, cara. Mas por que nossa, é o livro? É o quarto filme. Pra poder falar mal com propriedade, né? É o último. Cara, eu não lembro se eu li, mas eu li faz anos. Eu li no terceiro colegial, hein? Mas... muitos anos, acho que 2 anos. Mas eu não lembro porque eu li, cara. Eu só li porque minha amiga tava lendo e falou que era bom, mas não era da minha sala, então whatever. Mas é uma bosta, muito ruim mesmo, assim, doer. E o filme é ruim também. Alguém viu Battleship, A Batalha dos Mares, o filme do Batalha Naval? Cara, eu vi e eu achei... E sinceramente, eu achei a Batalha Naval do Bondi e Companhia com o Yuji e com a Priscila bem mais emocionante. Não, pelo menos tu pode ganhar um PlayStation 3. É, e você ainda pode ganhar um PlayStation 3, esse é. Então. É esse que a Rihanna participou? É. Que isso, cara? Que porra foi essa, cara? Tá, passa pro próximo, vai. Ô, host, condena isso aí direito, pelo amor de Deus. Tá bom, vou condenar. Bom, outro filme, alguém chegou a ver os piores diretores. É os mesmos dos piores filmes, pior atriz. Como agarrar meu ex-namorado? Alguém viu esse filme? Eu vi esse filme, eu vi. Cara, eu acho que essas duas indicações, tanto da Catherine Hegel no Como Agarrar Seus Namorados, seu ex-namorado, como da caralho, como que é o nome? Ah, não, é coadjuvante. quer. Então, eu acho injusto, cara, porque não é que ela foi ruim nesse filme, ela é uma atriz ruim. E é uma comédia romântica, porra. O filme é ruim, que é o quê? Ah, eu acho injusto. É muito chovendo molhado, velho. Músculo assim, tá ligado? É muito, tá, né? Podia indicar a merda pela morte dela lá no Batman, mas pra quê? Né? Surpreender, não. Bota no filme que já. Exatamente. Pior atriz também tem a Kristen Stewart, que tá concorrendo tanto por Amanhecer Parte 2 quanto por Branca de Neve e o Caçador. Ela, eu sei que ela tem uma cara de que peida fedido. É o que eu posso ter visto sobre essa. Mas alguém viu On the Road com ela? Que dizem que ela tá bem nesse filme. Então, é aquela que aparece os peitinhos, que ela mostra os peitinhos. Velho, eu desafio qualquer um assistir um filme dela sem, tipo, ver ela mexendo no cabelo pelo menos umas 42 vezes em, tipo, 2 minutos. Com aquela boca aberta, com aquela boca aberta. Puta que pariu. Não, é sério, eu tava vendo Adventureland esses dias, tava, tipo, curtindo e tal, o roteiro, e aí do nada ela aparece. Ai, é muito ruim. Toda hora, puta que pariu, toda aquela hora. Cara de aquela cara de derrame dela, tá ligado? A boquinha aberta, assim, o tempo todo. O filme podia ser muito ruim se não fosse ela, tá ligado? Todos concordam, então, que a Kristen Stewart é a pior atriz da história e que ela merece... Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Tinha que ser ao concurso. Não, assim, essa última frase não foi. É, seu fascista. Por favor, corte isso. Desnecessário. Pode falar o que quer. É, isso aqui eu vou ter que cortar. Então na hora que não puder. Corta, corta. Sem contar que eu sou rico, eu posso pagar bolsa de advogados. Vamos lá. Pior ator. Eu acho que não precisa falar muito. Acho que o Nicolas Cage no Motoqueiro Fantasma. Ele se superou. Esse cara se superou. Cara, eu não consegui imaginar que ele conseguisse ser pior do que ele já era. Mas ele vai e me surpreende novamente. Cara, Nicolas Cage. Parabéns ao Nicolas Cage. Parabéns. Eu acho que ele merece uma salva de palmas. Por favor. Gostoso! É. Eu ria nele, cara, eu ria. Ah, não, ele tem um charme. Não, isso, final do podcast. Vai. Ô, Frango, pelo amor de Deus, encerra logo essa porra. Pelo amor de Deus, já tá grande já. Não, cara, é que eu gosto de um tiozinho, assim. Eu acho, né, ficar mais velho. Meio calvo, aquele calvo meio cabeludo, tá ligado? Aquela barba branca, sabe? Aquele cabelo não tem mais. Aquela que tem de garrinha. Pra terminar aqui, os piores atores e atrizes coadjuvantes. Pior atriz coadjuvante tá a Jessica Biel pelo Vingador do Futuro, o cara do Battleship, que eu não sei quem é, Ashley Green no Amanhecer, a Jennifer Lopez no O Que Esperar Quando Você Está Esperando, já começa por um título muito bom, e a Rihanna no Battleship. A Rihanna perde, né? Rihanna ganha. A Rihanna ganha, na moral, velho. E pior ator coadjuvante tá difícil, realmente, ó. David Hasselhoff na Piranha 3D, Taylor Lautner no Amanhecer, o Liam Neeson no Battleship, Fúria de Titãs 2. Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson. Deixa eu continuar, porra. O Nick Swartzen no That's My Boy e o Vanilla Ice, o cantor que também atua no... Tá vivo ainda, cara? Então, cara, eu não assisti esse filme, velho, mas eu acho Vanilla Ice, cara. Eu acho que não precisa nem perguntar, tá ligado? Vanilla Ice interpreta ele mesmo no filme. Ele ficou e trabalha num lugar de fazer hot dog. Ele interpreta ele mesmo e ainda é uma bosta. Eu achei que ele era. Achei que ele tava. Já tinha morrido, esse louco. Caralho. Ele tá morando com a tartaruga ninja. É, lá, go ninja, go. Go ninja, go. Go ninja, go. A Jerry deve curtir pra caralho ele, cara. Por quê? Ela ouve todo dia. Go ninja, go. Porra, por causa disso. Porra, vamos logo. Ninja, ah, pelo amor de Deus, cara. Ó, já tá 2 horas de conversa. Ai, 2 horas que tem que editar. Uma hora só, cara. Que a gente tá gravando. Cala a boca, porra! Esse aqui foi o podcast MRGI que oficializa a volta do membro que tem a voz mais bonita, a melhor conexão e, é óbvio, é o que as pessoas mais gostam. Sou eu, o Frango. Achei que ia falar que era a Mari. Então, Mari é a Mari. É verdade, ele se ligou do Frango. Eu sou a Mari, Frango. Eu sou do Garibiu Bandito e bota a Mari no lugar. E a pergunta é... que todos vocês querem que eu seja substituído pelo Pato de Papete? Ele ouviu o podcast. Ele tá acumulado. Pô, Frango, o Pato de Papete é foda, cara. Ou tu vai usar o Papete também. Desafio ainda encontrando de vez. Do Seninha, tá ligado? Exatamente, com o Seninha. Já pedi hoje pra começar a usar papete pra ficar tão estiloso quanto fato. Ah, vai ser foda pra mim. E combina, né? É, combina com a sua bunda também, Adia. Esse foi o Podmico número 17. Muito obrigado pela atenção e vai se fuder, porque agora tem leitura de comentários! Eu vou começar, então, um comentário do meu querido amigo Bruno Voz, que é o Bruno Henrique, essa vadia. No meu post sobre o Metal News, ele disse: Frango, você é mais poser do que fã de Guns N' Roses e Slipknot juntos. E o que eu tenho a dizer pra você é que você é uma bicha, entendeu? Eu quero que você vá se fuder, tá bom? No fundo do meu coração. Mas eu tô mentindo, fazer... comentário tá pra xingar o quem xingou ele. É, exatamente. Isso é vingancinha. Agora está a prova do contrário. O Felipe Matheus, pra quem sabe, aquele cara que tem um cabelo igual ao do Sandy Jr., disse aqui. Sandy Jr., né? Que é uma pessoa só. Ele disse que no mesmo ele disse que Frango tem um egocentrismo do caralho, mas tirando isso, foi um bom post. Muito obrigado pelo seu apoio, é muito importante pra mim ter alguém que goste dos meus posts. E depois a gente acerta quando eu tô te devendo, tá? Acho que ele foi sacado. E aí, gente? Eu tava lendo um comentário do último podcast que o Caio Egon escreveu assim: Força, Frango, estamos torcendo por você. E o Reaper da Depressão botou: torcendo pra levar uma surra. E ó, tá bem claro, eu não concordei com os critérios que vocês usaram contra mim nas minhas batalhas. Você faz um post de vingancinha depois, vamos continuar. Bom, vai, alguém aí tem mais algum post, alguma coisa? Ah, eu tenho comentário, já separei aqui, posso ler? Não, pode, você tem que se fuder, então vamos pro comentário. Eu vou ler então, vai se fuder. É, batalha de crossovers, o Sir Jones Cash falou: Mari Gasparini, Letícia que é bom nada, né? É, Sir Jones Cash. Não. Agora eu sei isso, porque tipo, ele nem me cita, tá ligado? Eu sou tipo um cara gordinho no podcast, vamos olhar. Não, cara, é que você assusta os caras. Esses caras, eles não têm os leitores de MDM, os leitores, enfim. Esse virgem do caralho? Que caralho? Eles se intimidam por mulheres como você, Jazz. Eles querem, assim, dona de casa. Eles querem pessoas que não arrotem, que não falem tanto palavrão, que não sejam tão fascistas. Só esse tipo de coisa básica, entendeu? Eles querem uma mulher pra fazer comida e pra poder transar, assim, sabe? Eles não querem. É, eles querem só pessoas normais, só isso. Tá bom, deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar. Não, eu vou continuar. Calma, porra, Frank. Que isso? É, o Anubis Necromancer comentou: Frango é um bosta, por isso que ele boia. Por isso que ele boia. Ele é verdade, cara. Frase, né? Mas... Anubis poucas vezes tá certo, mas dessa vez ele tá certo. E o meu último comentário... Não, ele eu posso aceitar isso de qualquer um, menos esse cara, velho. É um derrotado na vida. Aposto que ele mora com a mãe dele. Não, né? Você não mora, né, Frango? Você mora com a mãe dentro na Barra da Tijuca, né, seu bosta? A diferença é que eu tenho 15 anos, seu merda, entendeu? Vai, ele é ligado. Tá, o meu último comentário é do Felipe Matheus, também no Batalha de Crossovers, comentou: essa tática foi safada, copiar a pauta do Enxutocast mais comentado. Foi mesmo, seu Felipe Matheus, foi cópia mesmo, a gente é copião mesmo. Obrigado. Não, mas nunca fizeram esse tema, né? É um tema que só o PDF faz, né? Olha, meu Deus do céu. Ah, vão tomar no cu, porra. O Jovem Nerd e MDM nunca fizeram. Eu perguntei pro Mou quem comia ele, mas ele não quis revelar, mas... Parece que uns 3 caras lá, eles enrabam ele toda noite. É por isso. O Reaper comentou um negócio falando de ti, Bruno, falando que falta de foco é esse, tá usando droga ou brigou com o Marcelo, tá ligado? Tipo, como tá se sentindo sem o Marcelo, cara? Eu tive uma DR com o Marcelo essa madrugada e tá tudo certo entre a gente. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Isso a parte pode ser cortada, tá? Vou cortar. Tá bom, mas continua. Próximo Marcelo. Aí. Vai, próximo. Deixa eu só citar no Live Fieldcast que o Daniel HDR comentou lá, né? De que a pauta era foda que ele queria ter participado. É, pra ele participar. Chama ele pra chamar fã, velho. Pra pessoa achar. A gente fica chamando esses leitores merda pra entrar no site. Como chamar de leitor? Não, mas o Daniel, ele pode participar. Só dar bunda pra alguém aqui. Que é nosso processo, ele tiver preciso. A gente tem que pagar. Eu não passei pra esse processo. Não, mas vai ter uma parte 2, né, do livecast. Teve gente comentando, querendo. Então fica aí, né? Daniel, participar se ele puder. E a parte 2, a gente promete desde o primeiro podcast sobre tudo. Tudo que a gente faz. A gente vai fazer a parte 2 e a gente fala disso. Então, quando a gente ficar profissional. Então, hoje eu vou falar pra vocês, cara, que o Lifed ele pode ser ruim, mas ele é bonitinho até, hein? Eu não tenho. Deixa eu dizer que eu não tenho padrão. Caralho, pode ser. Eu sempre curti. Não, a gente já sabe que eu não tenho padrão. Cara, e a mulher dele, o Jazz, a mulher dele é muito bonita, né, porra? Isso é verdade. Como é que ele consegue as coisas? Bom, vamos lá, então. Alguém mais tem comentário selecionado? Eu tenho só um. Fala então, Mário. É que o Firuminho falou que nós estávamos muito drogados num podcast, não lembro qual foi. E eu não entendi, porque qual que a gente não tá? Hoje eu falei rápido, eu tava cheirando pó, já tô. Não, ele falou isso pro Bruno, porque o Bruno ele tava sem foco nenhum apresentando o último podcast. Ele tava pior que o Franco, cara. O Bruno chamava alguém e chamava em seguida, mas o Garibu, então, você não sei o que. Aí respondia. Ô Vitor, então, você não sei o que. Aí. Pô, porra, cara. É muita gente nessa porra, velho. Eu vou lembrar que eu chamei ou não. Tava muito na droga. Porra. Bom, gente, pra fechar, então, eu acho que a gente deve comentar, seu bosta. Eu sei, mas ninguém liga pra você, Bruno. Você é feio, cara. Deixa eu falar. Ele é feio, mas ele pega mulher com foto. Chupa! Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Chupa, Franquinho, chupa. Vai, Bruno, vai. Aproveita. Ele é meu herói. Então, Bruno é um podcast, herói. Podcast da RGI, número 1. O Change do Futuro, que eu não sei quem é, né? Falou, é frango, mas tem voz de bicha. No 5, as poucas coisas boas dos anos 90, o Amaro Júnior deu um coach aqui no Switch. Mas a cabeça do Batman não virava. Era grudada no pescoço dele. Cara, eu devo ter um problema muito sério. Porque minha cabeça também é grudada no pescoço. Deve ter genética. Que não faz a voz, ele tem. Será que a cabeça do ser humano normal é grudada? Sei lá, do Batman. E só pra fechar aqui o inacreditável Neo, mostrando que é mais pobre que todo mundo de baixa renda, falando: eu não podia ter um boneco do Transformers, então brincava com a figura recortada da caixa. E é bem isso, encerro por aqui. Tinha um bonequinho do Power Ranger que vinha na caixa de pastelinho dele. O quê? Caralho, eu não entendi, Arthur. Fala de Power Ranger. E o seu? Não vai ter nenhum comentário pra ler, Arthur? Jazz? Ninguém mais? Arthur tem um aqui. Não. Arthur, leu que eu fosse ir pra ler. Tem aquele ponte que o Frango fez, que o Franguinho fez, tá aqui no link, do Metal News. Cadê essa merda? Daí o Bruno Henrique comentou: Frango, você é mais poser do que os fãs do Guns N' Roses e Norte juntos. O Frango já comentou isso, cara. Ô, Arthur, É o frango de Várzea. Ó, Arthur, dê outro comentário, mostra que você é útil pra alguma coisa, por favor. Ai, meu Deus. Tinha que acabar o podcast, tá ligado? Sim, acabou o podcast. Deixa eu falar um comentário do Ripper. O Ripper disse que não gostava do Silvio Santos. E aí os caras contestaram ele falou assim: o Silvio Santos é um escroto. E nem é um escroto legal, tipo a Jess. É um escroto babaca. Ela tem medo da Jess. Bom, eu acho que com essa consideração muito verdadeira, a gente pode terminar o podcast, né? Não, a última consideração verdadeira é que você não fez falta nenhuma, franguinho. Continua tocando barco, não tem problema. Oi? Eu imaginei por que os caras ficam só perguntando de mim, da gente se perguntar de vocês. É porque eles procuram alguém que seja tão desesperada a ponto de dar moral pra eles, entendeu? Você não tá assim ainda. Você não tá no meu nível ainda. Alguém tem considerações finais? Arthur, você quer falar alguma coisa pra fechar sua brilhante participação nesse podcast? Vai se fuder, mano. Acabou os comentários, Arthur. Não, lê aí, Arthur, lê aí, vai. Tem alguns? Não... Eu tô tentando achar aqui, cara. Então acabou. Olha no chat aqui. Tem um monte, cara. É, vê se no chat aí. Não, tem uns da Jazz, né? Que o Coruja Homem de Visão falou assim: esse podcast é tão ruim, que dá a volta e fica bom. Sente falta da nossa princesinha de Jazz. Ela é tão fofa. Peraí. Como é que você entrou aqui? Não, sai! Filho da puta. Cara, tem um outro muito bom do Coruja também. A impressão minha ou o Arthur Lanzarinha é o Bane do Podmito? Surge do nada, sem explicação, fala de forma estranha, com sua abafada e não faz o menor sentido. Evita o Bane aí, Arthur. Mas antes quem era comparado ao Bane era o Frango. Que quando o Frango crescer, ele avança igual o Bane. Quê? Tá bom, cara, vamos encerrar. Encerrou isso. Desculpa, pessoal. Cara, eu acho que assim, ó, o final é que o Frango não pode mais apresentar. Eu também acho, cara. O podcast, eu concordo. Eu só queria apresentar pra lembrar as pessoas que eu ainda tô vivo. Eu queria ter a chance de mandar as caras mandando todo mundo tomar no cu e xingando toda hora. Bom, acabou o podcast, eu quero que vocês vão todos se fuderem, que eu tô com fome, eu quero comer macarronada, então tchau, falou. Ô Bruno, você é muito gay, cara. Ah, eu já te falei que eu vou te pegar na Fast Comics, cara. Franguinho, a gente vai te bebedar, Franguinho, a gente vai te pegar, todo mundo vai te pegar. Eu também quero, dá licença. Já tinha os gordinhos loiro, Frango. Adoro aí, gordinho loiro. Ô, sabe o que a gente pode fazer? Escuta. Eu vou falar o seguinte: quem for na Fast Comics vai se fuder. Só te digo isso. Se for por você, eu vou falar agora. Sabe o que a gente vai fazer pra bebedar o frango? Eu vi em algum lugar da Europa que as mulheres pra ficar bêbadas, me molhava o absorvente íntimo, né? O AB no álcool e ficava muito louca. Que absorve mais. Vamos fazer isso com o frango, só que coloca com. Supositório que coloca o bebê, a gente pega e coloca o whisky e aí coloca o frango. Não, é quando o frango estourar a sorvete dele, ele fica dentro, né? Injeta cachaça no todinho dele também. No todinho não. Não mexe com o meu todinho que eu fico bravo. Não, a gente pode molhar a chupeta dele, né, na pinga. No seu cu também pode molhar lá. Se você quiser repartir o peito do meu cu, fazer o quê? Vamos encerrar essa merda que eu tô realmente. É o campo da escatologia, né, cara? Encerra logo essa porra. Então pera, eu vou cortar tudo isso aí, aí você se apresenta. Corta. Oi, Tinkanta. Cala a boca. Porra. Vai. Fala aí. Fala, Garibinho, você não tava falando, porra. Não, porra, você tem que apresentar. Você não é o apresentador, você não é o pica grossa, você não é o fodão. Você não é o que manda? Apresenta, você quer que eu comece a falar do nada. Que eu corte e comece a falar do nada. Então, pessoal, não sei o quê. Não, você é o apresentador, então apresenta, porra. Cadê? E a gente pode falar do Batman. Não vou falar isso, não. Ah, então não fala. Não, não vou falar. Enfia o seu podcast no seu cu, então. Falou, não vou sair. Tô brincando, S2. Ah, peidou pra trás, sabia. Era só dar uma passada aqui. Cusão. Vai, Frango, vai. Ah, fala aí, Frango. Não vou falar mais, não. Peidei pra frente de novo. Vai, foda-se. vou ler os comentários. Porra, vai ter isso mesmo? Eu não separei nenhum. O Franco, ele é o maior filho da puta de todos, porque ele vai lá, ele planeja as coisas na cabeça dele e ele não fala pra ninguém. Desgraçado. Se ele tivesse falado no começo, cara, pro cara ir pro... olhar os caras. Vamos fazer o seguinte, vai ficar me xingando, porque eu já vou selecionando comentário enquanto eu vou lendo. O que vocês acham? Não, mas eu já tô selecionando. Beleza, enquanto estou te xingando. Tô olhando aqui, né, cara? Tô olhando. Uma velhinha toda noite, às 10 horas da noite, ia lá no fundinho do quintal, já sem calcinha, com aquilo tudo meio murchinho, quase carequinho, que aliás dizem até que vão inventar peruca para essas coisas agora. Mas tinha um desacerto pro casal sair de casa. Anda, mulher, tô atrasado, calma, tô botando minha peruca. Aí, jacaré, jacaré no seco, anda. Então, vai vendo bem. Aí a velhinha toda noite lá no fundinho do quintal. Chegava lá, levantava o vestidinho. Fazia o xixizinho dela. Toda noite. Um tarado de uma casa do lado disse: vou comer essa velha, hein? Vou comer essa velha. Aí se botou naquele de mau jeito, tá? De mastro. Sentou, botou terra por cima, só deixou o mastrozinho do lado de fora. E lá vem a velhinha. Velhinha não sabia. Se abaixou pra urinar e sentou, né? Aí parou e disse: ah, meu Deus. Ah. Se não me falha a memória, é um cacete. Se não me falha. Bom, toda noite a velhinha lá, mesmo não tendo vontade de fazer xixi, lá ela se acostumou, né? Um dia ele faltou, se atrasou. No escuro, a velhinha levantou o vestido e começou a procurar. Não encontrou, começou a tatear. Que garotos, filha das putas! Já me arrancaram um pezinho de caralho que tava nascendo aqui.